Alfredo 2229, informa-se se for possível voar direto Duna. Alô, Salvador, boa, é o TAN 3597 para Brasília 360 com hotel. Salvador, bom dia, 062, o nono. 062, o nono, aguarde. Gol 1963, suba e mantenha o nível de voo 220 e chame agora o centro em 125, décima 1, no cotejo. 220, 325, o nono, aguarde. Xané 62, correção. Xané 62, o nono. Contato radar na decolagem, suba e mantenha 360 via saída São Rono. 2929. Autorizado, nessa pro intercept localizador. Autorizado, ILS, X-Ray, pistão no zero. Desça para 2000 pés, azul 2229. PNH 1904. Ajuste 1904. Desça para 2000 pés. Autorizado. Uno 649, reduz a velocidade para 220 mais. Você não desiste 649. Saiu 229, quanto velocidade? Estou com 200 mais. Antes de aumentar para 220? Ô senhor, é, a gente tem as informações. É o... Estamos no limite da... velocidade de turbulência. Sim, sem problema. Mantenha 200 nós até a próxima duna e vamos estabilizar. Controle, bom dia. Gol 9093, cruza 1300. Gol 9093, troca o transponder para 5526, submantenha 360 via Argon. 5526, Argon. Passou, aumentando agora para 220. Mais? Condições autorizadas. Opa, é ok. controle, o papapá Mike Victor Alfa. Papapá Mike Victor Alfa, controle, prossiga. Hidro frequência da torre, já próximo a Fernandes de Índia. Vai manter o setor em TGL, Mike Victor Alfa. Gente, TGL Serra Índia com Índia, confirma. Afirmo, Fernandes de Índia vai manter o TGL no setor, aguardando a coordenação do setor, Mike Victor Alfa. Gente, tem frequência livre, NNL 0-4, Mike Victor Alfa. Manter se escuta para reportar o regresso, Mike Victor Alfa. Voo no 649, desse mantenha 2.000 pés, QNH 1014, agora sob vetoração, mantenha presente proa limitado pelo curso do localizador. Vai manter a proa limitada pelo curso do localizador, 2.000 pés, 1014. Caminho 6211, desvio à esquerda para 1,5, 70 milhas para evitar. Sim, autorizado desvio, Xanel 6201. Patrulho, bom dia, papapapá, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, bom dia. Pois cruzar 3.000, autorizado iniciar a curva à esquerda na saída Momo. Extensão nível 220. Após 3.000, esquerda na Momo, 220. Grato, Alfa Charlie Mike. Estabilizou, tem um futuro 2 de julho, a vista, passaria 2209. Prédio canal LS, torre 1895, passaria 2229. 1895, é mais bom dia. Eu desculpe, torre 118, decimal 6, 1186. 18,6, até mais. Na 629, após desvio, vou direto para o Porto Seguro. Canal 6201, chame Recife agora na frequência 1251, alterna 123, decimal 8. 251, alterna 1238, canal 62, 1, obrigado, bom dia. Uno 649, curva esquerda pro 130, reposta estabilizado no curso do localizador. Esquerda 130, reportamos estabilizado. O meu Mike Victor Alfa, prossiga. Sem regras provisões, é posto mais próximo, Mike Victor Alfa. Preparado? Estou pronto para a posição no momento? Voo no 649, complete final S, torre 118, decimal 6, voo no 649. 286, obrigado. Voo no 093, chame Recife agora, na frequência 1288, alterno 260, voo 1093. 8860, bom dia. Bom dia. Admito, nós mantém a regra de voo visual, já posto mais próximo, a sua comunicação está impossível de entender no momento. Qual mais da sua terra? Salvador é o mais da sua terra? Bom dia, Gan 357, contato na Ecolândia, suba, manter nível 360, via saída Arbuno. 360, Gan 357. No rumo de Alepa, então 3597. Obrigado, Alepa 17. Papa Papa Alfa, Charlie Mike, chama agora Centro Recife, na frequência 1288, terno 260. 1288, terno 260, Alfa Charlie. Americano desviou à esquerda, alta 3719. Obrigado, desvio está 3517. É, corre, 3517. Poste, após desvio. Recorda não. Papá mais litoral, por seguir. Realizou o corte completo em Intermedia, fez nova na contação, Romeu 44 com 2 na tabela, Fábio 0115, vai manter BR-324 para sobrevoo Rio Vermelho, mais litoral. Gente, mantendo regras de voos visuais, reporte prosseguindo aí para o Rio Vermelho, para ele passar entre o setor de Pernambués ou São Marcos, para o setor sul, mais litoral. Reportará mais próxima cintra, Pernambués, mais litoral. 3557, chame Recife agora, na frequência 1288 até no 260. Obrigado, bom dia, Delta 3557. Controle Salvador, bom dia, Rio, 5973, da coluna sua escuta. 5973, contato, tudo mantendo nível 330, suba via, saída Buca. Via, saída Buca, vamos necessitar, vamos solicitar 030 a proa para evitar formações. Autorizado desvios após, foi direto no rumo de Jamo. Sente, autorizado desvios após Jamo, Rio, 5973. E 5973, essa proa não seria a 30030? Está na proa 300 devido a informações. Em aproximadamente mais umas 5 a 10 milhas já temos condições de cruzar. E o 5973. Foi liberado os desvios para o mesmo prazo. Namo Oeste, através de Duna, vai prosseguir para o Rio Vermelho, marca litoral. Litoral Alfa CN, tira uma cesta toda a boca do Rio. Mantém mais próximo ao Rio Vermelho e Federação, marca litoral. Fecha a poste e abandonando o setor, marca litoral. Passará abandonando para novo, marca litoral. E 5973 informe quantas milhas irá manter essa proa para após a proa Jambo? Olha, aproximadamente mais umas 7 a 10 milhas e já começaremos a curvar à direita, curvando à direita para a próxima, o Rio 5973. A possibilidade de entrar em contato com o centro para nos informar da possibilidade de voarmos com a proa do Romeo Fox 018. Já estamos coordenando aqui uma proa mais adiante com o centro Recife Aguarde. Iremos solicitar então a Romeo Fox 018 de Recife. Ciente, muito obrigado. Eu sigo nosso aqui. Fique nisso. Rio 5973 após desvios autorizados direto ao Romeo Fox 018. Sente, Rio 5973. Apresente o Romeo Fox 018. Desça via chegada Bomed 1. Aguarde o procedimento elétrico X-Ray, ajuste 1015 e se mantenha 5000. Pode vir, voe direto no rumo de TAP, gol 1092. Contato na decolagem, após 2000, autorizado vá direto no rumo de Elefa. Ok, então, vou voar na direita para voar no Elefa, ou 1, 2, 3, 3, grato. E o 5973, chame Recife agora na frequência 1, 2, 6, 8, 5, ao termo 2545. 1, 2, 6, 5, secundário 1, 2, 5, 4, 5. Bom trabalho, muito obrigado. Obrigado. 3 solicita leve desvio direita durante 40 milhas para levar a formação. Autorizado, Gol 1233. Certo. Gol 092, após desvio, vou indo no rumo de Duna. Pode desvio, Duna? Gol 092. O Gol 1236 poderia adiantar a proa por 40 metros que irá fazer desvio? Proa 287, durante 40 metros. Após desvios na proa no rumo do, a proa 287 com 40 milhas, vou direto no rumo de Malba. Gente, após o desvio vou direto Malba, vou 1233. Obrigado. Gol 1233, chame Recife agora na frequência 1288 alterna 260. Gol 1233. 288 260. Obrigado, um bom final de semana. Comente, boa viagem. Ono 092, desse mantenha 3000, ajuste o 0015. 3000, 0015, gol 092. 753, tenho modo idêntico, bom dia, desse e mantenha 4000, via chegada bom, se aguarde procedimento LS X-Ray, pista 1 nos eras, UTAN 4753. Passarei 2223, como recebe? Clareza 5. Ciente, grato, mantém a posição no ponto de espera, chama a torre. 118, decimal 62. 118, 62, passarei Rio 5975 para cheque de equipamento rádio, como recebe? 5. Gente, grato, retorna 121 décimo 1. 2-1-1, obrigado. Motorista Salvador, bom dia, Zupa 2-3-4, colado, passando mil pés, saída PUCA. 4, contato, Suba nível 350, Suba via saída PUCA. Sobe via PUCA azul com a 234. Quando 755, acione em modo agente, desça e mantenha 5000, ajuste 1-0 no ciclo dessa via chegada ponta. Gono 755. Doutor Mike, prossiga. Está notificado do LC, a Ferra de Coenja, para o de Ponto Del Rey, Austin 44, Del Rey Unix, vai alocado 0121, 510. Estou confirmando seu destino? É de Ponto Del Rey, Lanterna, Whisky, Delta Lima. Teste, prossiga em regra de voo visual pelo setor de Águas Claras, Pernambués, após o Hotel Del Rey, evitando o setor do marcador externo do NDB em Índia Serra, temos tráfego com Boeing para o final do procedimento LS. Oba, papalá, valeu, papalá, mais. Ok, via Águas Claras, Pernambués, para evitar o setor do marcador externo, sem interferir, seu Lima, papalá, mais. Bom, no 092, desse mantém 2.000 autorizado LS. Temos tráfego que irá passar entre túnel e marcador externo, a baixa altitude, asa rotativa, sem interferir na aproximação. Motivo, prossegue, está estabilizado, o 092 está com tráfego notificado. Mantém o 092, para mais de um, Robson 44, por fim. Ativo, Robson 44. Outra vez, Salvador, azul 4234. Azul 4234. Prossiga. Desvia à direita, proa 100, aproximadamente 25 milhas. Tente autorizar o desvio, após desvio voe no rumo de Jamo, azul 4234. Tente após desvio, Jamo, azul 4234. Como 092, complete final do procedimento LS, me torre 118, decimal 6. 1186, bom dia, obrigado, gol 092. Valeu, tá, tá tudo certo, 5743. Siga, tá, 4753. Tá, pra Duna, pra saída de autorizado, tá, 4753. Obrigado, Duna. Fazendo um Rio Vermelho, também no próximo ao Bom Joá, através de Duna, sentido Lima Papa Mike, ou Pai Federal. Sete pés de tráfego, então, sentido contrário aí, apresentando os pés, o mais o litoral. Diretamente, reportará visual. Eu vou ao Mike, temos tráfego aí próximo já ao setor, mantendo também 500 pés, um Robson 44. Abandonou o setor da Boca do Rio, já está próximo aí da. Do largo do tanque aí, esteja atento do Lima Papa Mike. Você não vê que está já visual com o litoral. Sete. Controle passarela 2223. Passarela 2223, contato, turma até nível 80, autorizado direto no rumo de Alepa. Direto Alepa, nível 80, passarela 2223. Do 4234 após desvio autorizado no meu Fox 018. Gente, após desvio com o meu Fox 018, azul 4234. Controle passarela 2223, solicita quando possível a proa direta de Vitória da Conquista. Aguarde, passarela 2223. Para a coordenação e pouso, Lima, Papa Mike. Essa guarda, próxima boca do Rio, Mike vai manter o sobrevoo mais litoral. Tente, aposte para mudança de setor mais litoral. Litoral. Você tem 5, 10 graus à direita, liberar um PCU. Apesar de vir à direita, Botan 4753. Desculpe então, Gol 955, autorizado de via direita. 4234, chame Recife agora na frequência 2085, alterno 2055, azul 4234. Excelente, Recife 2085, alterno 2545, azul para 2344, boa. Então, 4753, desse mantendo 2002, autorizado o final do procedimento. Então, 4753. Azul 4921, aciona identificação, desça via chegada a Ponce até o nível 060, ajuste no 095. Azul 4921. Ponce 060, ajuste no 095. Controle Salvador Rio 5975. 5975 é o controle, contato na decolagem, suba em mantenível 350, suba via saída Momo. 350 via Momo 5975. Bono 755, após de vista autorizado voo Alfa Romeo 367 para o procedimento PLS Whisky conforme solicitado. Autorizando, pode ser o 366? Desce então para inicialmente 3 mil pés o Bono 755. Após desvio, está autorizado o 366. Ok, a sua presente para o lado 366, para 3755, graças. Fatia 2233, autorizado direto no rumo de Vitória da Conquista. Posição, Fatia 2223, direto Conquista. Vai direto de Vitória da Conquista, Fatia 2223.